debochado no asfalto, grau e fuga com os parceiros. Online no mundo, hoje é fogo no puteiro. Vapormax, multidez, graminha do verdadeiro. Uma noite rala pra ver quem goza primeiro. É favela que fala, punk estrala o dia inteiro. Muita atividade, um salve pros guerreiros. Muita atividade, um salve pros guerreiros. Salve pros guerreiros. De festa em festa nós tá, o camarote é o ferro. Várias minas top, fogando pros maloqueiros. De festa em festa nós tá, e o camarote é o ferro. Várias minas top, fogando pros maloqueiros. Várias minas top, fogando pros maloqueiros. No asfalto, grau e fuga com os parceiros. Online no mundo, hoje é fogo no puteiro. Vapormax, multidez, graminha do verdadeiro. Uma noite rala pra ver quem goza primeiro. É favela que fala, punk estrala o dia inteiro. Muita atividade, um salve pros guerreiros. Muita atividade, um salve pros guerreiros. Salve pros guerreiros. Festa em festa nós tá, o camarote é o ferro. Várias minas top, fogando pros maloqueiros. De festa em festa nós tá, e o camarote é o ferro. Várias minas top, fogando pros maloqueiros. Várias minas top, fogando pros maloqueiros. DJ W, porra. Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê, Stack Funk.